os fantasmas se divertem. Versão brasileira, Herbert Richards. É, você é grandona, hein? Olha. Está lindo. Obrigado. Feliz férias. Óleo de tungue da Manchúria. Onde é que você arranjou isso? Ellen comprou para mim em Oslo. Ah, isso é o suficiente para terminar a mesa toda e o seu armário. O que será isso? Ai, que lindo. Obrigada. Dá para forrar o quarto de hóspedes todinho. Estou tão feliz de passarmos nossas férias em casa. Eu vou começar já já. Vem aqui. Eu atendo. É todo seu. Espera aí, porque... Então foi você. Ah, tá bom. Ai, Jane. É a sua vez, querido. Boa sorte. Obrigada. Oi, Bárbara. Oi. Que bom achar vocês. Eu soube que estão em férias, exatamente, não é? Nós estamos em querida, férias. Querida, se for hoje, são 350 mil dólares. Não, Jane, são 645. Essa oferta é para valer. É de um homem da cidade de Nova York que só viu a fotografia. Jane, não manda foto da minha casa para ninguém, tá? O homem quer vir para cá com toda a família, mas é porque ele deseja tranquilidade. Aproveita. É exatamente tranquilidade que queremos. Mas, Bárbara, essa casa é tão grande. É grande demais para vocês dois. Serve para um casal que tenha filhos. Ah, querida, eu não quis insinuar nada, mas é que a casa é muito Jane, grande. A gente se vê daqui a algumas semanas, tá bom? Tá bom. Combinado? Vai com então Deus, amor. Então a gente se fala. Oi? Estava falando com a Bárbara sobre a oferta que eu tenho não, pra Jane. Casa. Ah, qual é? Together to find out which one is smarter. Bárbara, vem comigo até a loja. Pra quê? Eu preciso de um pincel novo pro óleo de tungue. Eu quero pegar uma peça pra maquete. Vai indo que eu já vou. Semanas em casa, as férias perfeitas. Jane disse que devíamos vender a casa para uma família com filhos. Ah, e quem disse que isso é problema da Jane? Além do mais, a gente podia tentar de novo nessas férias, né? É. Meu filho, como é que vai? Bom dia, Adam. Quer cortar o cabelo antes das férias? Não, obrigado, Bill. Como vai indo, Adam? Ah, tá ótimo. Sabe, Bosman construiu a fundição em 1835, mas o neto dele esteve aqui. Ele estava com os cabelos que batiam nos ombros. Ele disse para mim, apara só um pouquinho. Entreguei a tesoura para ele bem até rápido, logo, Bill. Senão... Até. Vai ser ótimo. Tem certeza de que não era melhor ir para um outro lugar? Talvez um Nem lago? Nem pensar. Não existe lugar nenhum que Cuidado seja... com o cachorro! Ah! Ah! Esse é o início perfeito de umas férias. Você vai se sentir melhor quando se secar, querida. A lareira não estava acesa quando saímos. Como é que está o braço? Sei lá, parece congelado. Enquanto eu faço um café, você coloca mais lenha na lareira? Eu não sei, eu acho que a gente devia levar as coisas mais devagar. Você se lembra como é que a gente voltou para casa? Eu vou voltar até a ponte para reconstituir os nossos passos. Você salvou minha vida. Você sumiu duas horas. Bárbara, você não vai acreditar no que... Você sumiu duas horas. O que está acontecendo, hein? Alguma coisa. Olha. O quê? Vê só. E olha aquilo ali. Manual para os falecidos recentemente. Falecidos. Falecidos? Eu não sei de onde veio. E olha a editora. Editora Manual para os falecidos recentemente. Não sei. Estou com a impressão de que não sobrevivemos ao acidente. Que situação. Dá pra você ler o básico? Esse livro não foi escrito dessa maneira. O que você quer saber? Bom, por que sumiu quando abriu a porta da varanda? Se estamos a caminho do céu ou se estamos a caminho do inferno? Quanto tempo isso vai demorar? Eu não vejo nada sobre céu e inferno. Esse livro parece um manual de instruções para aparelhos eletrônicos. Escuta só. Perímetros geográficos e temporais, perímetros funcionais, variam de manifestação para manifestação. Ah, isso vai demorar algum tempo. O bicho da areia sempre procurando areia. É, deixa eu procurar emprego. Vejamos, sessão de negócios. Lá, o que temos aqui? Os Mayland, hein? Casal. Parecem dois bobocas também. Ah, eu queria ter uma vista melhor do cemitério daqui. Eu não sei qual é o lugar melhor para nós. Ai. Claustrofobia? Ah, que eu não consigo limpar tudo. O aspirador está na garagem e a gente não pode sair de casa. Por que não dão uma explicação? Onde estão todos os outros mortos do mundo? Por que só você e eu? Vai ver, aqui é o céu. No céu não teria tanta poeira assim. É a Jane. Oh, meu Deus. O que, que ela está fazendo aqui? Jane, aqui em cima. Jane! Não vê você, não? Uh-uh. Regra número 2 do livro. Os vivos geralmente não veem os mortos. Não veem ou não podem? Não vem. Ai, esse livro é muito idiota. Eu não consigo entender nada. Bárbara. Estamos mortos. Eu acho que não temos mais nada com o que nos preocupar. A venda. Vendido. Com licença, madame. Rapidinho, tá tudo arrumado. É, com licença. Delia Dixon. Seja bem-vinda. Charles. Tudo bem, não houve nada. Veja, está firme. Madeira boa, de lei, um belo trabalho. Olha só a cozinha. Vai poder preparar uma refeição decente. Venha ver. Vem. Está tudo limpo. Tudo bem. Sem problema. Com licença, hein? Lá vou eu. Não vamos ter que mudar nada aqui. Dê uma olhada. É perfeito. É perfeito. O que acha, querida? Delia odeia. Vou gostar daqui. Cuidado com a minha escultura. E não é minha porque comprei, sim porque eu fiz. É minha escultura. Coloca em cima da mesa. Dez minutos e estou perfeitamente à vontade. É ótimo. É o Otto. Otto, por que você não entrou pelo... Que bom que você abandonou a cidade. Estou tão feliz. É claro que está, querida. Delia. Sim, meu bem. Vamos deixar uma coisa clara. Pode falar. Viemos para usufruir da paisagem do campo e não para modificá-la. Charles, sorte sua que os Yuppies estão comprando coberturas. Assim você pode pagar o que vou fazer nesta casa. Otto, eu vim para cá para relaxar, colar figurinhas. E eu pretendo fazer isso. Fica tranquilo, não vamos fazer barulho. O resto da casa está tão ruim quanto isto? Esse castigo só pode ser. O que podemos fazer? Eu não estou completamente indefeso, Barbara. Eu estive lendo o livro, é uma palavra para as pessoas na nossa situação. Fantasmas! Delia, vamos iniciar nosso trabalho. Estamos lidando aqui com um potencial negativo de entretenimento. Isto é, não é absolutamente nenhum fluxo orogênico. Eu sei, eu estou afim, mas é um esforço gigantesco. O que foi? Acho que vi alguma coisa. Malva, leu meu pensamento. Li? Poucos clientes são capazes de ler meu pensamento. Não é pública essa experiência. Meu Deus do céu. Vamos rezar para que os outros armários sejam maiores do que este. Olha. Ozzy e Harriet. O que houve com esse casal? Morreram. Não sei como invadem nossa casa. Otto. Viridje. Viridje? Não tem outro nome? Verde azulado. Óxido crômico hidratado. Lembre-se, sou formada em química. Analista de cabelo. É? De leve. Ah. Me poupe tanta bobagem. Eu sei o que você quer fazer, Otto, e dessa você não vai escapar. Querida, isso não vai dar certo. Charles, eu não vou deixar de viver e respirar arte só porque você precisa relaxar. Ah! Eu vim com você. Eu vou morar aqui com você neste buraco, mas eu preciso colocar uma coisa. Se não me deixar modificar esta casa e colocá-la a meu jeito, eu vou ficar maluca e eu me separo de você. Pode ser. Talvez a casa esteja precisando de algumas reformas, mas eu gostaria que você deixasse esta saleta de fora, tá? Tá. Eu pego essa mulher. E aí? Quando você cobrir o papel de parede e derrubar algumas paredes, este lugar talvez fique habitável. O que tem no terceiro andar? Um sótão. Eu não tranquei a porta do sótão. Sentiu alguma coisa? Ai, você não tem chave? Talvez Charles tenha. Tenho a impressão de que há uma coisa muito interessante atrás desta porta. Fantasmas dos que moraram nesta casa e querem a gente longe daqui. Vamos fazer a vontade deles. Ah, meu Deus, essa foi quase. Eu não posso ficar vendo isso. Pra que ser fantasma se você não consegue expulsar ninguém? Querida. Não, eu não aguento isso. Bárbara, você não sabe o que tem lá fora. Não, não dá. Bárbara! Thank you. esta não foi a comida que eu pedi. Não tem mostarda na casa? Com certeza vou ter um ataque pela quantidade de drogas que tem nessa comida. É a nossa primeira refeição nesta casa. Por que cada um não faz sua parte para torná-la mais agradável? Não aborreça sua mãe. Quando tudo estiver arrumado, faremos para você um estúdio no porão, está bem? Minha vida toda é uma câmara escura. Uma enorme câmara escura. Você era infeliz em Nova York e vai continuar infeliz aqui neste lugar. Você não vai conseguir mudar nunca. Vocês eu não sei, mas eu estou muito feliz aqui. Aquele pessoal da ilha não sabe o que está perdendo. Sabe, eu podia fazer meu centro de arte aqui. Esculpir de novo. Sabe como fico feliz quando estou esculpindo? É uma excelente ideia. É uma ocupação que ocupa o tempo. Primeiro a casa, depois o resto. Acho que devemos mantê-la do jeito que está. Boa ideia. O caminhão de mudança vai chegar. Nós temos que decidir o que vai e o que fica. Tudo vai embora, além do que está no sótão. É aqui. Cuidado, devagar. Devagar! Por que não me diz quanto quer e eu falo com meu marido? Esse livro não tem índice? Não, não tem. Um pouquinho mais. Não tem. Olha, o que é isso? Mais alto! Mais alto! Eu sinto muito, não vai dar. Mas o que estão fazendo? Eu já disse pra não... Cadê minha escultura? Ela estava aqui, a minha escultura! Cadê minha escultura? Ai, meu Deus, a minha escultura! Pelo amor de Deus, não, não, não. A minha obra! Cuidado! Besouro Suco, o bioexorcista. Problemas com os vivos? É esse o problema e não a solução? Infeliz com a eternidade? Dificuldades para se ajustar? Procure Besouro Suco. Na esquerda! Besouro Suco, Besouro... Não tem telefone, endereço, sei lá. Nada. Bioexorcista. Eu não entendo. Pelo amor de Deus! Isso é lá atrás! Lá em cima? Por que é que vocês não descansam por uma meia hora, hein? Meu Deus do céu! O que é que vocês estão fazendo aí fora? Prestem atenção! Por que vocês estão fazendo isso? Ai, por que vocês estão fazendo isso? Essa é minha obra, é perigoso! Vocês acham que eu quero morrer assim? Bom dia, dona Jane! Bom dia! Oi. Bom dia! A mocinha viu a gente. Querida, ninguém pode ver a gente. Mas ela viu. O que aconteceu com as pessoas que moravam aqui? Se afogaram. É, eram meus parentes. Eu fiquei arrasada. Tom, é da casa. Ela abre o sótão também? Essa é a chave mestra. Ela pode abrir qualquer porta da casa. Entrega seu pai. E diga a ele também que eu decorei sozinha a casa. Se ele precisar de algum conselho sobre a decoração, que me procure, tá bem? Tudo bem, eu tranquei a porta. Eu aplico um velho golpe. O amigo aqui fará qualquer coisa para resolver o seu problema. Eu posso acabar com os intrusos! Eu tenho solução para todos os males! Vem aqui, agora! Vem aqui me procurar! E se você vier agora, grátis libertarei o demônio em cada exorcismo! Você não vai perder, vai! Dê um pulo aqui hoje mesmo, tem aqui serpentes encantadas de tudo, não é problema nenhum! Diga uma vez, diga a segunda, a terceira vez é a magia. E lembre-se, só eu vou poder ajudar vocês, só eu sou capaz de tudo. Apareço aqui, vocês vão saber! Iau! Nós precisamos de ajuda. Eu vi alguma coisa aqui de manhã. Emergências. Ah, aqui está. Em caso de emergência, desenhe uma porta. Para que desenhar uma porta? Eu não sei por que continuamos lendo esse livro idiota. E se tentássemos aquele cara da televisão? Ah! Não está achando que isso vai dar certo, né? Aham. Bata 3 vezes. Aves da América. Pentacil. Consegui. Pai. Não vê que eu estou aqui relaxando? Só queria contar o que eu vi. De que adiantou a gente se mudar para cá se vocês não me deixam relaxar? Eu não posso... Meu bem. Vai ajudar sua mãe. Você consegue relaxar numa casa assombrada, mas eu não. Belo prédio. Telhado feio. Bom estacionamento. Não saia por aqui. Por aqui, querida. Não tem hora marcada, tem? Nós não sabíamos como marcar. Hora pra quê? O que querem? Queremos ajuda. Ha, ajuda? Esticaram as canelas há 2 meses e já querem ajuda? 2 meses? Que diferença isso faz? Vão acabar com todos os vouchers de ajuda. De 90, vocês vão passar 125 anos na Terra. Aliás, naquela casa. Durante esse tempo, só receberão 3 intercessões de 90 classe 1 com Juno. Provavelmente não leram o nosso manual inteirinho ainda. Vão ter que aguardar se desejam ter um encontro. Um encontro com quem? Com Juno, assistente do seu caso. Número 54.600.000. Fandoc. Thank you. Quer um cigarro? Não, obrigado. Estou tentando deixar também. Isso que acontece quando a gente morre? Isso é o que acontece quando vocês morrem. Aquilo é o que acontece quando ele morre. Aquilo que acontece quando eles morrem. É tudo muito pessoal. Eu vou lhe dizer uma coisa. Se eu soubesse antes o que sei agora, não teria tido meu pequeno acidente. Mainland, grupo de dois, pegue o seu manual e vão para a sexta porta. Ih, esquecemos o manual. Vamos embora. Os recém-chegados devem se apresentar primeiro a mim. Voo 409 está chegando no portão 3. Que tal estou? Não tem espelhos deste lado. Ótimo, você está ótimo. É? Ótimo. Estou me sentindo meio chato. Aguardar na porta 9. Recém-chegados queiram aguardar na porta 9. Todos os recém-chegados devem se apresentar primeiro a mim. 125 anos, eu não acredito. Sujeira não teríamos contato. Adam, que isso? É a sala das almas perdidas. Uma sala para fantasmas que foram exorcizados. Pobres diabos. Isso é a morte para os mortos. Está tudo no manual. Vou andando. Cinco. É aqui, sexta porta. Nossa, tá ficando cada vez mais esquisito. Bárbara. Estamos em casa. Olha só essa sala. Está tudo diferente. Os nossos móveis sumiram. Quanto tempo você acha que nós ficamos esperando? 3 meses. Quase desisti de vocês, já ia embora. É, tenho outros clientes. Você é Juno, assistente do nosso caso? Sou eu. Avalio casos individuais e determino se a ajuda é necessária, merecida e disponível. E você está disponível? Não. O que houve? Estamos muito infelizes. O que esperavam? Estão mortos. Queríamos nos livrar das pessoas que se mudaram para cá. Bárbara e eu trabalhamos muito nessa casa. Não íamos nos incomodar de dividir a casa com pessoas que fossem... Sei, mais parecidas com vocês. Isso. É, mas esse pessoal... É, parece bem tranquilo aqui. Graças a Deus não morreram na Itália. Os Dits. Muito bem, tem estudado o manual? Bom, nós tentamos. O capítulo de contato intermediário sobre assombração diz tudo. Expulsem eles, vocês. A casa é sua. Não é fácil conseguir casas mal assombradas. Não sabemos como é. Eu ouvi. Despedacem a cara toda. Não adianta tirarem fora as cabeças diante de pessoas que não conseguem vê-los. Então temos que fazer coisas simples, hein? Bem simples. Façam o que sabem. Usem o talento. Pratiquem. Deviam ter estudado essas lições desde o primeiro dia. Eu tenho que ir embora. E o que acha daquele homem da televisão, o tal de Bill? Shhh. Não pronuncie esse nome. Não precisam da ajuda dele. Mas... podemos precisar. Não precisam. Ele não trabalha nada bem com outros. O que quer dizer? Eu não queria falar no assunto. Mas antes que esbarrem nele e cometam um outro erro, eu vou dizer a vocês. Ele foi meu assistente. Mas era desordeiro. Uma alma penada que se diz bioexorcista autônomo. Alega que pode se livrar dos vivos. E sempre arranja problemas. É. Ouvi dizer que ele anda se esgueirando pelo cemitério de vocês ultimamente. A única maneira de trazê-lo de volta é chamando pelo nome dele 3 vezes. Então... Mas sugiro com veemência que vocês retirem os dits sozinhos. E como podemos lhe falar se precisarmos da sua ajuda? Ele está no nosso cemitério. Ela tem razão, querida. A chave ia ser simples. Nós vamos conseguir fazer. Vamos. Adivinha quem está chamando? Vem cá, amiguinha. Tenho uma coisa gostosa para você. Aqui já expirou Jones. Max, eu não dei sempre lucro a você. Eu acho que você não pode discutir isso. Charles, ninguém me deu tanto dinheiro quanto você. Antes de ficar nervoso, você era um demônio. Mas é que Winter River... Connecticut, você vai me perdoar, é um fim de mundo. Por que eu ia investir tanto dinheiro para comprar um prédio nesse buraco? Não é um prédio. Essa aqui é a beleza. A gente daqui não conhece o valor da sua propriedade. Eu posso comprar toda a cidade. Nós somos donos de uma cidade num fim de mundo. Você tem que vir aqui para ver. Depois então resolvemos. Está bem, Charles, mas eu estou muito ocupado agora. Ah, um instante só, Max. Escute, conversaremos depois sobre a visita. Eu preciso desligar. Enquanto isso, você esfria. Até logo. Max, espere, espere. Puxa. Mas, Lydia, Connecticut é tão maçante. Eu falava com o Max hoje, querida. O pai achou uma maneira de ganhar dinheiro enquanto descansa. Então se manda. Sua mãe vai matá-la quando vir que fez buracos nos lençóis de $300. Que bobagem! Ficamos reduzidos a isso, a lençóis. Pense neles como sudários da morte. E o gemido é importante, hein? Gemido de verdade. Puxa, como é que ele aguenta essa mulher? Oh, para com isso! Eu sou uma criança, pelo amor de Deus. Não é idiota, Bárbara. Somos fantasmas. Você quer aguentar essa mulher 125 anos no café? Geme bem alto, tá? Ai, droga. Doença, perversão sexual. Se iam fazer esquisitices sexuais, deviam ficar no quarto. Não tem pés? São vocês que estão se escondendo no sótão? Somos fantasmas! Como você é sem esse lençol, hein? Você não tem medo? Eu não tenho medo de lençóis. Vocês são muito feios. A noite dos mortos-vivos, não é? Com veias cheias de sangue, pus. Noite do quê? Dos mortos-vivos. É um filme. Se eu tivesse visto um fantasma na sua idade, eu teria morrido de medo. Vocês não são feios. Por que os lençóis? Estamos treinando. Você consegue ver a gente sem os lençóis? Claro que eu consigo ver. Como você consegue ver quando ninguém consegue? É que eu li o manual dos recém-falecidos. Diz que as pessoas vivas ignoram o estranho e o diferente. Mas eu sou estranha e diferente. Eu acho você tão normalzinha. Você leu o nosso livro? Li. Conseguiria segui-lo? Claro. Por que vocês estavam no quarto de Deli, hein? A gente queria assustar a sua mãe. Madrasta. Mas não conseguiriam assustá-la. Ela está cheia de calmantes. Você que fez? Você que entalhou essas casinhas? Uhum. Essa casa era de vocês, né? Por que querem assustar todo mundo? Nós estamos querendo assustar vocês para que vão embora. Vocês não conhecem os Ditsy. Meu pai comprou essa casa e ele nunca abandona o ideal. Por que não vão embora, hein? Não conseguimos. Não deixamos a casa desde o funeral. Funeral? Meu Deus! Vocês estão mortos de verdade? Uhum. Que coisa incrível. Lídia! Eu preciso ir. Olha, eu acho que não vai ser uma boa contar a seus pais que estamos aqui. Não, só se achar que vai amedrontá-los. Olha, diga a eles que somos criaturas desesperadas, demoníacas, horríveis e que faremos tudo para reaver a nossa casa. E se isso for um sonho? Vocês podem fazer algum truque para provar que eu não estou sonhando? Se são fantasmas de verdade, é melhor arranjarem outro jeito, porque esses lençóis não convencem mesmo. Fantasmas. Não me diga que tem fantasmas aqui. As fotos são de fantasmas, tá bom? Fantasmas. Lídia, eu vou dar um jantar logo mais para 7 pessoas. Meu empresário vai trazer uma mulher que escreve para All in America. Todos que vêm aqui hoje já foram citados na Vanity Fair, menos você. Eu disse a eles que você era muito má para ter medo. Não fale com os outros a meu respeito. O que me mete medo é ser envergonhada na frente dessa gente que eu trouxe para essa parte de Connecticut. Por isso somos uma família só hoje. Lídia está tentando, mas não acreditam nela. Mas ela está com as fotos, Bárbara. Adam, você também teve uma foto do pé grande. A minha foto do pé grande é uma coisa diferente. Querida, precisamos procurar ajuda. Temos que fazer contato com esse cara da televisão, sei lá. Adam. Olha. É ele. Besouro Suco. Besouro Suco. Continua, Bárbara. Fala. Besouro Suco! O que aconteceu? Eu acho que estamos na maquete. Ah, olha lá. Besouro Suco? Cadê ele? E aí? Eu acho que é pra cavar, Bárbara. Enfim. É melhor a gente abrir. E se a gente bater primeiro? Adam! Bárbara! Rapaz, você soube escolher a sua patroa. Eu vou dizer uma coisa. Estava muito solitário aqui. Agora nós podemos dividir tudo. Ora, com licença. Ora, nós somos amigos, meu chapa. Agora me conta, vai. Com tanta gente por aí, vocês dois me escolheram. Não precisavam, mas me escolheram. O que me dá vontade de beijar vocês dois assim. Não, larga ela. Desculpe. Espera aí, eu devo ter um cartão por aqui em algum lugar. Espera aí. Quem eu devo matar? Segura isso aqui para mim, sim. Pronto, aqui está. Você não precisa matar ninguém. Ora, mas isso é muito chato. Faço tudo por vocês, sou seu amigo, vocês não participam. Não, nós só queremos tirar umas pessoas da nossa casa. Ah, eu compreendo. Escutem, eu posso fazer isso. Vou precisar conhecer vocês melhor. Nós temos que ficar mais íntimos. Vamos ficar um pouco mais juntos, precisamos ser bons amigos. Entende o que eu estou dizendo? Assim fica melhor. Em primeiro lugar, eu tenho que te fazer algumas perguntas. Claro, manda lá, pergunta o que quiser. Por exemplo, você é qualificado? Ah, bom, eu fiz muita coisa. Dou muito duro na minha profissão. Eu costumo viajar muito, sobrevivi à peste negra e me diverti muito nessa época. Já exorcizei 167 vezes e tenho que me manifestar todas as malditas vezes que eu vejo o demônio, sem mencionar o fato de que eu tenho a ver com esse sujeito. Agora, o que vocês acham? Estou qualificado? Você, por acaso, sabe ser horripilante? Oh, o quê? Você pergunta se posso ser horripilante? O que acham disso? Gostaram? Dá licença, sim? Claro, fiquem à vontade. Nós vamos embora. Não, querida, nós precisamos de ajuda. Ele pode ajudar a gente de algum jeito. Nós vamos resolver esse problema. Sai! Com licença. O quê? Com licença. Vamos embora agora. Esperem. Ah, gente, não vão embora. Ei, cara, qual é? Não podem ir embora. Olha só, até fazemos compras na mesma loja. Olha só. Iguaizinhos. Ah, vem cá. Vem você também. Mas que negócio da China para nós três. Vocês querem tirar gente da casa e eu quero trazer gente para cá. Estiveram em Saturno? Eu estive em Saturno. Vermes de areia. E como mordem. Eu também mordo eles. Imagina que bom negócio eu posso fazer com vocês dois, hã? Eu não sei o que aconteceu. Vamos embora, Bárbara. Espera um instante. Vem, fique mais um pouco. Nós vamos conversar lá dentro. Vem comigo. Não, não, não. Vem cá. Nós vamos embora daqui. Mas nós pedimos. É só um instante. Quero ir pra casa, casa. Bárbara, como é que você fez isso? Eu espero que gostem. Ei, vem cá. Onde são vocês? Venham cá. Vocês vieram me buscar. Nós íamos resolver o negócio. O que vocês querem que eu faça? Cadê vocês? São os derrotados! Estão desprezando o profissional! Que droga de maquete! Vamos ter que agir sozinhos. Eu não vou expor a mocinha àquele tarado lá de baixo. Bárbara, nós apelamos para ele. Ele vai ficar furioso com a gente. Não interessa, eu mudei de ideia. Escuta, nós mesmos podemos assustá-los. Eu estava pensando, vai ser essa noite. Gostei do que você fez na casa. Está formidável. Uhum. Então? Gostou, né? Espero não ser outra de suas terríveis tentativas de suicídio. Sabem o que dizem sobre pessoas que se suicidam? Na outra vida, tornam-se criados civis. Otto, não sabia que se interessava pelo sobrenatural. Mas claro, você não se lembra. Após minha tarefa com o Teatro dos Vivos, eu fui um dos principais pesquisadores paranormais da cidade de Nova York. E até que a base se retirou em 72. Paranormal é assim que chamam gente como você hoje em dia? Não liguem para ela. Está chateada porque alguém largou a casa em cima da irmã. Bom, isso está muito gostoso. Eu vi uns fantasmas. É só uma brincadeirinha nossa. Não é brincadeira? É sim. Hoje, justamente, ela tentou me convencer que esta casa é assombrada. Crianças, eu adoro elas. Pelos fantasmas? E pelos lençóis também. Eu gostaria de propor um brinde aos nossos amigos, que enfrentaram uma viagem cansativa e pagaram 14 pedágios só para nos visitar, que seus prédios virem condomínios. Agora, Lídia, fale sobre seus fantasmas. Não. Estou farta desse assunto. Ah, Delia, alegre-se. Eu preferia falar sobre... Graças, Delia. Otto, você está fazendo isso? Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight, come and me one go home. Live 6 foot, 7 foot, 8 foot, punch! Daylight, come and me one go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot, punch! Daylight, come and me one go home. Day is a day, oh. Daylight, come and me one go home. A beautiful bunch, a ripe banana. Daylight, come and me one go home. Hide the deadly black tarantula. Daylight, come and me one go home. Conseguimos! Vamos ver eles dando fora. Eles vão sair pela porta gritando já, já, quer ver? É, deve ser agora. Sou eu, Lídia. Eles gostariam que vocês fossem lá embaixo. Delia falou que podem escolher os lençóis que quiserem. É como se divertir num parque de diversões. Eu nem sabia que podia dançar o calypso. E no instantinho aprendeu. Estamos lidando aqui com Tracy Hepburn. Um casal muito sofisticado. Eles aparecem até de lençóis. Mas eu queria saber por que foi que você não nos contou nada disso antes. Ora. Nem sabíamos se íamos revelar o nosso segredo. Nós tínhamos resolvido dar uma festa. Tem gente que paga bom dinheiro por isso, não é, Grace? Uma revista ofereceu 50 mil dólares por uma prova absoluta de vida pós-morte. Então é isso, Charles. Conseguir que Max Dean venha aqui agora. Você acha? Ah, Sarah adora o sobrenatural. Ela vai obrigá-lo a vir voando para cá de helicóptero se puder produzir fantasmas para ela. Charles! Quero lembrar a todos que sou empresário de Delia e há anos vem perdendo muito dinheiro com suas obras. Se acontecer aqui alguma coisa de verdade, daria um jeito. Mas só se tiver uma prova real. Mas e aquilo que aconteceu mesmo. Na mesa? Aconteceu mesmo. Prejuízo? Não acredita no meu trabalho? Não, eu... Lídia, então. Hein? Não querem descer. Charles. Por que não? Acho que é porque estavam querendo assustar vocês e vocês não se assustaram. Já que estão mortos, é meio tarde para ficarem neuróticos. Muito bem. Isto não foi uma alucinação. Foi para valer. Nós todos passamos por uma experiência sobrenatural muito poderosa e foi de verdade. Delia, você é um fracasso. Você sempre foi um fracasso. Se quer assustar as pessoas, assuste com as esculturas. Dirija com cuidado. Eu estou frito. Onde é que eles se escondem? No sótão. Está trancado. São fantasmas, pai. Fazem o que querem. É, eles fazem aquilo que querem. Vai nos levar lá em cima agora mesmo. Que maravilha. Fantasmas de porta trancada de Otto Fenlock. Podem ter se suicidado lá em cima. Eu estou totalmente encantado. Lídia, eles devem viver como animais. Está trancada. Como é que vamos entrar? Abram essa porta, seus defuntos, ou eu ponho ela abaixo e arrasto vocês com a corda com que se enforcaram. Peraí, não foi suicídio, não. Não faz mal. Lídia, eu vou ensinar a você uma coisa. Tem que tomar as rédeas de situações assim. Estejam eles mortos ou vivos, senão eles montam em cima de você. Abram a porta! Onde eles estão? Esses fantasmas são pessoas muito boas. Acho que nós os assustamos. Vamos deixá-los em paz, tá? É toda esta maldita cidade. Eu nunca me senti tão envergonhada. Eles não foram embora para sempre, foram? Bibi? Não faz isso. Vamos embora. Fantasmas. Vim, vamos embora. Eles não estão aqui. Eu não vou assustar eles. Estamos saindo. Podem cuidar da sua vida. Não dá. Vamos logo. Puxa vida, vocês dois são mesmo idiotas, não são? Agora, vamos virar monstro para ver o que assusta mais a pequena família. Otto, você vai ligar logo para o Max. Nós temos alguma coisa aqui. Esta casa vai ser o mais importante centro de pesquisa sobrenatural do mundo. E parque de diversões. Eu faço as apresentações, Lídia traz os fantasmas. Não posso trazer os fantasmas, pai. Eles não estão aqui. Otto, faz alguma coisa. Talvez, se eu estiver motivado. Que motivação você pode ter? Nós podemos conversar. Por que não deixo eles em paz? Não fizeram nada a vocês. Sim. Viemos buscar a sua filhinha, compadre. Não, eu abandono a sua casa. Visoro suco! Por que estou fazendo isso? Odeio todos vocês! Temos ótimas opções aqui. Passar o próximo século pendurados para fora da janela fazendo magiquinhas de salão. Talvez se mudem agora. Aquela cobra foi um freguês bem indigesto. Ele podia ter machucado alguém. É, mas não machucou. Ele está onde a gente quer. Vocês são os derrotados! Como ousam zombar do trabalho de um profissional? Não gostamos de Charles Dietz, mas você podia tê-lo matado. Eu estava cumprindo com meu dever e para isso nós fizemos um acordo. Tá legal. Sabe por quê? Eu não quero mais negócio com vocês, seus poltrões. Obrigado. Com quem eu vou me dar muito bem é com aquela filhinha deles. Acho que me entende. Deixa ele em paz, seu nojento. continua. Faz o meu milênio. Eu estou meio ansioso, se entende o que eu digo. Já faz quase 600 anos, afinal de contas. Onde será que um sujeito tão bem apessoado como eu pode encontrar um pouco de ação? Oi! Salão do Inferno. Que maravilha! Ai, mulheres! Adam, por que construiu isso? Eu não construí. Vocês querem calar a boca? Me deixem em paz. Tem um monte de papéis para ver. Vocês dois, venham aqui. Sentem-se. Entrem aqui, vocês dois. O prostíbulo foi ideia minha. Quero besouro suco fora de circulação. Vocês realmente estragaram tudo. Eu soube que vocês permitiram ser fotografados. E soltaram o besouro suco e não colocaram ele de volta. E deixaram o Otto se apoderar do manual. O manual? Quando? Não confiem nos vivos. Não podemos deixar que uma rotina de assombração como a de vocês forneça a prova cabal da existência após a morte. Treinador. Treinador, onde é o banheiro dos homens? É. Não sou treinador. Ele sobreviveu. Mas, treinador, vamos deixar bem claro. Qual é o nosso regulamento aqui? Querem dar fora daqui? Vão dando fora daqui? Banheiro de homens. Isso é brincadeira. Eu já falei 3 vezes. Eu volto já. Essa mudança não foi uma boa ideia. Eu acho divertido. Estamos enganando a quem, Charles? Você nunca teve uma ideia má. É? Isso não funciona. Lá. É. Logicamente, este não é um ambiente certo para Lydia. Cobras, fantasmas. Camarões. Não são do tipo família. Vocês têm outras coisas para se preocupar. Max Dean virá aqui hoje à noite. Terá que descobrir uma maneira de vender esses fantasmas. Podemos fazer tanta coisa. Vamos então redecorar maliciosamente o ambiente deles? Eu entendo tanto do sobrenatural como entendo de decoração de interiores. Eu estou só. Estou tremendamente só. Na hora que lerem esta carta, eu terei partido, tendo saltado, tendo mergulhado da ponte do rio Winter. Por isso, não me interessa o que farão. Mas quero os ditos longe de lá já. Lá. Ei, um instantinho. O que vão fazer? Para assustá-los. Quero ter certeza de que não é nenhum truque tolo de salão. Ah, eu faço primeiro. Nada mal, nada mal. Agora você. Pode começar. Muito bem. Estão ótimos. Agora, vão limpar a casa. E não se esqueçam as fotografias e o maldito manual. Todos os recém-chegados deverão se apresentar primeiro a mim. Treinador? O que é? Acho que nós não sobrevivemos ao acidente. Como adivinhou? Senhor e senhora Maitland? Oi. Onde estão? Estão mortos. Estão mortinhos dessa selva. Claro, eles são fantasmas. Não, eu quero dizer que sumiram. Se mandaram, deram o fora daqui. Tomaram chá de sumiço. Pá! Você é fantasma também? Um fantasma como a maioria, boneca. Você sabe... Você se parece com uma pessoa que eu gostei muito mesmo. Talvez possa me ajudar a dar o fora daqui, porque... Eu vou lhe dizer, essa história de morto é... arrepiante demais. Vê, esse é o meu problema. Eu tenho uns amigos do lado de fora que são assim como eu, entende? Eu tenho que me encontrar com eles pessoalmente, entende? Pois é, será que você me ajuda a sair daqui? Eu quero entrar. Por quê? Bom, você deve ter lá suas razões, mas daqui eu não posso fazer nada por você. Você podia me libertar. Do outro lado, talvez a gente consiga alguma coisa, sabe? Mas para conseguir isso, você tem que dizer o meu nome 3 vezes. Qual é o seu nome? Bom, eu não posso dizer. Por que não? Lídia, se eu disser o meu nome a você, você conta aos seus amigos vão falar e chamar o tempo todo. Eu vou ter que comparecer nos shoppings, nas inaugurações e em outros shows e vai tornar a minha vida um inferno, ok? Um inferno vivo. Mas, se você tivesse uma caneta... Ah, já sei. Entende de mímica? Entendo. Ah, ótimo, ótimo. Vamos começar, tá bom? Duas palavras. Isso. Eu já entendi. Duas palavras. Eu não sei o que significa isso. Vira de costas que você vai saber. Oi, tudo bem? Besouro! Acertou! Legal! Deixa eu ver. Café da manhã, laranja, besouro laranja, fruta besouro. Besouro, café. Bebida de besouro. Besouro, besouro. Besouro, suco. É isso! Seu nome é besouro suco? Já disse 2 vezes, só falta uma. Foi você, não foi? O quê? A cobra. Que não, que cobra? É só imaginação. É só dizer uma vez. Não. Eu quero falar com a Bárbara. Você não tem que falar com Bárbara. Só diga. Eu não quero continuar com isso. Eu gosto tanto daquela garotinha. Mas, Bárbara, meu amor, agora é tarde demais. Temos que ir até o fim. Não temos nada. Nós podemos nos revoltar, não é? Bárbara. Adam, eu quero ficar com a Lídia. Logo! Não! Não, não, não, fala, não fala, não fala! Diz! Logo! Calma, somos nós. O que está acontecendo? Besouro. Ele disse que se eu soltasse ele, me levaria para o outro lado para procurar vocês. Não, Lídia, estamos mortos. Eu quero morrer também. Não. Lídia... Estar morto não facilita as coisas em nada. Escuta o que ela diz, Lídia. Isso é uma coisa que nós entendemos profundamente. E você pode nos visitar a hora que quiser. Eu acho que as coisas vão melhorar daqui por diante. Melhorar por quê? É que resolvemos convidar você e a sua família para ficar. É isso aí, Lídia. Você conseguiu trazer Max Dean aqui? Você vai concordar comigo. É uma apresentação que exige uma noção de ocasião, uma noção de estilo. É tão grande. Como vamos levar? Por partes, nas duas pontas. É, pega por aí. Cuidado! É, tá certo. O que é que eles estão querendo? Não sei. Eu vou saber. Cuidado. Falamos com Ed Cornell sobre o Museu de Cera, dedicando 50 grandes momentos aos paranormais aqui, no Parque de Ação de Graças. Você deve se lembrar de Ed, Maxi. Ele é o gênio que nos deu a estátua falante de Jesse Jackson. Foi uma sensação. Também a Decon está louca para patrocinar o zoológico de insetos aqui, na antiga loja de ferragens. Não podemos perder! Lydia, resolveu se juntar a nós? Querida, eu acabei de encerrar a apresentação inicial e eu acho que é hora de fazermos uma pausa e convidarmos nossos amigos para conhecer seus amigos. Eles já estão aqui, querida? Charles, viemos aqui para ver fantasmas. Eles não estão mais aqui. Cada vez que ela diz isso, a pintura solta e alguma criatura estranha tenta nos matar. Nós temos estas fotos, Lydia. É verdade, eles disseram que podem voltar e que nós podemos viver aqui em paz se concordarem em não zombar deles ou obrigarem eles a fazer truques idiotas. Ela está sempre pronta a uma reação. Não se preocupem, não confiamos nela. Nós temos Otto. Eles ainda estão aqui, Otto? Eles ainda estão aqui? Ainda estão aqui. Estão apenas escondidos. Devem se sentir culpados pelo que me fizeram. É, ainda bem que não mataram você. Não quero saber de culpa. Eu apenas quero vê-los. Otto, você pode conseguir? Vai ser complicado, mas acho que vou dar um jeito. Não! Que legal. Espera aí, eu estou preocupada porque, Otto, você nem sabe trocar um pneu. Vou precisar de uma coisa pessoal deles. Lá se vai a boa vontade. Com licença. Seus trajes de noivos. Funciona. Mãos escarlates. Estrelas em cinco. Cotilhão brilhante. Mergulho do corvo. Promessa na penumbra. Luta do espírito para a vida. Deixe agora o defunto voltar à vida. Bárbara! Bárbara! Como súbito trovão, amedronta a noite. Como prodígio mágico, um louco pavor, rasga distante o encanto do homem, nosso fantasma, nosso defunto. E nós ressuscitamos. Enquanto voa o lagarto, cai a serpente como máscara de duende. Mergulha no inferno. Ó, enterrado, assassinado, desperta novamente. O que está acontecendo com eles? Eu não sei, Delia. Estão morrendo. Já estão mortos, não sentem nada. Isso não é verdade, desce eles aí. Já chega, Otto. Você consegue parar isso? Otto. É tarde demais, Charles. Eu sinto muito. Onde você está? Ajude-os, por favor. Claro, eu posso ajudar. Mas você tem que me ajudar. O quê? Olha, eu não quero que fique me enrolando mais, tá? Eu quero cair fora daqui para sempre. Sabe como eu consigo isso? Ah, eu preciso me casar. Eis as minhas regras. Pensando bem, eu não tenho regra nenhuma. Olha, fica fria. Pense nisso como um casamento de conveniência, tá? Ambos ganhamos alguma coisa, eu caio fora e você fica sendo mais uma das viúvas famosas do Rodolfo Valentino. Ou quem sabe a mais famosa delas. Tá bom, mas ajuda eles. Oh, claro. Besouro suco. Besouro suco. Besouro suco. Estamos aqui. Do mercado. Bom, pois é. Eu sou muito bom naquilo que eu faço, entende o que eu digo? Por isso vocês podem acreditar. Ah. Prestem atenção que agora vai rodar. É incrível, mas são de verdade. E quero agora entrar no mundo dos insetos. É uma maravilha, vocês vão adorar. E lá vai. Olha o primeiro. Obrigado. Obrigado. Acabou. Eu não faço dois shows num dia só, gente. Não faço, não faço. Bom, o que temos aqui esta noite, crianças? Nós temos os Maitland. Eu acho que eles merecem um repouso noturno. Não tenha pressa, mocinha. Ainda vamos ajustar as contas. Pum! É. Otto! Tá maneiro esse tiro ao alvo. Mãe, pai, eu quero que saibam. São bem-vindos à nossa casa a qualquer hora que queiram nos visitar. Qualquer hora. O dote é por minha conta, pai. Bom, tudo mais já foi providenciado. Praticamente tudo parece estar voltando ao normal. Vamos nós. É como todo casamento que se preza, vamos precisar de duas testemunhas. Papai. Thank you. Vamos logo com essa cerimônia. Você, besouro. Ninguém diz meu nome. Você aceita esta mulher para ser sua esposa, legal? Essa vai ser uma grande decisão, não é? Assim que eu der a resposta, vai ser de uma vez por todas. Sim, continua. E você, Lídia, aceita este homem? Não, besouro! Ela está meio nervosa. Eu posso responder por ela? Eu sou Lídia Dietz, estou em Juízo Perfeito. O homem ao meu lado é o homem que eu quero. Me perguntou, eu respondo. Sim, eu amo esse homem. Vai. Continua. Besouro, cala a boca! Vamos, vamos! Besouro, suco! Desgraçado! Eu te pego! Para! Vai! Parado! Se manda! Podemos continuar com a cerimônia? Então, pela... Besouro, suco! Besouro, suco! Quieta! Vamos continuar com isso? Então, pela autoridade que me é concedida, a aliança. Aliança? Oh, diabos! Onde é que está a outra? Isso não é possível. Ela deve estar por aqui. Ah, está aqui. Tem que estar. Não é possível que eu não ache essa aliança. Direto a Saturno! Achei. Olha, ela não significava nada pra mim. Nada mesmo. Me dá o dedo. Eu agora os declaro. Marido e... Escola para moças da senhora Shannon. Tchau. Tá bom. Tchau, Lídia. Tchau. Até amanhã, hein? Até amanhã. Tchau, Lídia. Tchau. A que horas ela sai? Acho que às 3h30. Isso aqui vai levar um ano. Oi? E aí? Trouxe a tinta? Trouxe e tirei pra você fotos das novas casas da cidade também. Ah, que legal. Como foi na prova de ciências? Péssima. Queriam que eu dissecasse um sapo. Eu respondi que não fazia. Disse que era contra a minha religião. Aí eu tirei C. E na de matemática? Tá, você deve estar brincando. A gente passou a semana inteira estudando pra essa prova. Eu tirei a... E aí, eu posso? Não sei. Com essa nota em ciências... Adam, não chateia. Você nunca foi bom em ci... Como é que é? Bom... pode ser. Os vivos e os mortos. Isto aqui parece instruções para estéreo. Parece que Lídia tirou A em matemática. Ele gostou. Shake, shake, shake, Sinora, shake your body line. Shake, shake, shake, Sinora, shake it all the time. Work, work, work, Sinora. Sinora, work your body line. Work, work, work, Sinora, work it all the time. Jump in the line, rock your body on time. Okay, I believe you, jump in the line, rock your body on time. Ei! Escute, ali não tem lugar. Mulheres não sabem o que estão perdendo. Vai demorar pouco. Atendendo agora o número 3. Ah! Com licença. Como fez isso? Está muito legal, hein? Me responde uma coisa. Como é que veio parar aqui? Ei, o que está olhando? Maneira, tá legal? Vamos, parece que sou o próximo. É uma boa, sabe? Eu vou ter que fazer uma série de fotografias dentro de uma hora e meia. Estou esperando isso há um mês. É um anúncio de roupa de baixo. Ei, para com isso, para com isso. Ai! Que palhaçada é essa? Tango waltz or the rumba, Sinora's dance has no title. You jump in the saddle, hold on to the bridle. Jump in the line, rock your body on time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body on time. Rock your body, child. Jump in the line, rock your body on time. Shake, shake, shake, Sinora, shake your body line. Shake, shake, shake, Sinora, shake it all the time. Work, work, work, work, Sinora, work your body line. Yeah. Work, work, work, Sinora, work it all the time. Sinora dances calypso, left to right is the tempo. And when she gets the sensation, she go up in the air, come down in slow motion. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Shake, shake, shake, Sinora, shake your body line. Shake, shake, shake, Sinora, shake it all the time. Work, work, work, Sinora. Thank you.